Ouça o diálogo. Andando por aí. Robert, como você passou o domingo? Meu domingo foi calmo. Acordei tarde, tomei café, li o jornal e depois quis conhecer melhor a cidade. Saí e andei por aí. Andou por aí? Andei. Fui ao centro, vi o Teatro Municipal por fora, estive na Praça da República e vi a feira de artesanato. Depois, almocei. Escolhi um restaurante pequeno e longe das ruas movimentadas. Gosto de comer tranquilamente. Você não entrou no teatro? Não pude, mas você me disse que lá há sempre bons espetáculos. Vou no sábado que vem. B. Agora responda às perguntas. 1. Como foi o domingo de Robert? Seu domingo foi calmo. O domingo dele foi calmo. 2. Antes de almoçar, o que ele fez? Ele andou por aí, sem destino certo. 3. O que ele viu? Ele viu o centro, viu o Teatro Municipal por fora, a Praça da República e a Feira de Artesanato. 4. Que tipo de restaurante ele escolheu? Um restaurante pequeno, longe das ruas movimentadas. 6. Por que ele não entrou no teatro? Porque não pôde.